cuidado com os demônios. Cuidado com os demônios. Não paga na esquina, não dá mole na pista. Cuidado com os demônios. Cuidado com os demônios. Não paga na esquina, não dá mole na pista. P-O-L-I-C-I-A, tá na P-I-S-T-A. Se liga, bandido, não dá mole senão tu cai, criolo. A vida é foda e você tem que se ligar, criolo. Não tente matar, criolo. Não tente roubar, criolo. Um passo é falso e você vai pra dentro da vala, criolo. As valas negras, negras, as valas negras estão avermelhadas. Vermelho do sangue de crioulos fudidos, perdidos que sempre se acabam. Crioulos ligeiros que mata, se mata que com a droga que se destrói. A miséria é tanta que o crime nos onda, que o meu peito até dói. Veja de que tem de crioulos que aqui se criaram comigo. Infelizmente dentro da favela acabaram virando bandidos. Não minto, preste atenção no que eu digo. E se você ainda não está ligado, bandido, eu ligo você. Na hora da troca com a polícia, matar ou morrer. P-O-L-I-C-I-A, tá na P-I-S-T-A. Querem respeito às custas do medo? Cedo ou tarde, perco a minha vida. Não quero viver sem respeito, sem nada. Não sou medalha, troféu pra caveta. Minha área é tudo que me resta. E se eu morrer amanhã? Pra sociedade é menos um marginal de pé. Fé em Deus, nossa única opção. Nos livre da morte, do fuzil na mão. Sei que muitos não se importam com isso. Só a favela tá no prejuízo. Armas, drogas, mortes policiais fazem parte do meu cotidiano, irmão. Cuidado com os demônios. P-O-L-I-C-I-A, P-O-L-I-C-I-A. Está na P-I-S-T-A. Está na P-I-S-T-A. P-O-L-I-C-I-A, P-O-L-I-C-I-A. Tá na P-I-S-T-A. Tá na P-I-S-T-A.